E aí, maratoneiros de plantão? Eu sou a Vanessa e está começando mais uma edição do Escuta Esse Filme. Nosso programa é feito para você que curte saber sobre cinema, mas sem aqueles pontos técnicos e classudos, não é, Heitor? É isso aí. A gente busca sempre trazer uma porrada de filmes que você ainda não viu, mas vai querer sair correndo para assistir depois de nos ouvir. E hoje vamos desenrolar uma programação daquela sobre as incríveis adaptações cinematográficas. Lembrando que o rolê não é só trocar ideia sobre os filmes que a gente já tá cansado de ouvir falar. E aí, preparado para se inspirar nos inspirados? Pronto ou não, lá vamos nós! Esse programa é contraindicado para quem não quer receber spoilers. Escuta. Esse filme. Escuta esse filme! Antes de embarcarmos no mundo das adaptações, agradeço a você pela companhia no programa de hoje. Pega a pipoca, seu fone de ouvido e cola aí pra gente conversar. Eu quero começar te lembrando dos nossos alertas especiais. Sempre que você ouvir um seguido do nome de um filme, é porque sim, meus caros, ele tá na Netflix. Ou pelo menos estava até a gravação desse programa. É isso mesmo, Heitor. E sempre que você ouvir um, é porque esse filme já ganhou algum Oscar. Então, chega de conversa fiada, coloca o volume no máximo e escuta esse filme. Você está ouvindo um episódio do Escuta Esse Filme! Ah, roubou minha fala. Bom, feitas as devidas apresentações e explicações, bora pro tema do nosso programa. Vanessa, me conta mais, afinal, o que são as adaptações cinematográficas? As adaptações são as transformações de um conteúdo produzido em uma mídia para outra. E desde quando isso é feito no cinema? As adaptações existem desde o início do cinema, porque são a maior fonte de material para criar filmes. Caramba, hein? Tem até filme mudo que é adaptação? Sim, o seriado Nick Carter, o rei dos agentes de polícia, é um exemplo disso. A série é totalmente inspirada no personagem de Carter, que é um detetive particular famoso, criado em 1883. Ele aparecia nas revistinhas de histórias policiais que se espalharam na Europa da época. Esse aí é velhinho de data mesmo, hein? Nem fala. Depois, o cinema foi se desenvolvendo, mas as adaptações não pararam por aí. É mesmo. Com certeza você já ouviu alguma cena bizarra e assustadora de Nosferatu por aí. O roteiro do filme é uma adaptação do romance Drácula, de Bram Stoker. Mas os nomes, os personagens e lugares da obra foram alterados, porque os herdeiros do autor não autorizaram na produção da adaptação. Vixe, que treta! Mas depois de Nosferatu, muitas outras adaptações de Drácula foram feitas, dessa vez com os devidos direitos autorais. Agora sim! E falando de referências menos tensas, você sabia que as peças teatrais também são ótimas fontes de adaptação? Claro, Heitor! O teatro é uma das formas mais antigas de expressão artística. Ele rende ótimas histórias para o cinema. Isso mesmo. A gente pode pensar em alguns clássicos, como Romeu e Julieta, de Shakespeare. Esse aí é até batido já. Tem aquela adaptação fiel, de 1968, e até o filme brasileiro O Casamento de Romeu e Julieta, que fala do casal separado por causa da rivalidade entre times de futebol. Tem também a adaptação Gnomeu e Julieta, em que os dois apaixonados são gnomos de jardim. Você acredita? As adaptações vão longe mesmo. Mas agora vem aí só os top, pra gente descobrir boas peças teatrais adaptadas pro cinema. Gabriel, vem que vem, top zero! Top, top, top, top, top, top, top, top, top. Só os top. Chega aí, maratoneiros do Escuta Esse Filme. Nos próximos minutos, vamos juntos, eu e você, descobrir os filmes mais top de adaptação do teatro. Como vocês puderam ver com a Vanessa e o Heitor, os filmes vindos do teatro podem ser um grande sucesso. É o caso, por exemplo, das adaptações de obras clássicas de Shakespeare. Mas não são só as adaptações de escritores clássicos de séculos atrás que conseguem se destacar no cinema. Por isso, preparamos uma lista responsa das melhores adaptações cinematográficas do teatro. Solta o som, DJ! Só os top! O terceiro lugar da nossa lista é da época que os filmes ainda eram em preto e branco. é para provar que esse negócio de adaptar o teatro para as telonas é uma aposta antiga dos cineastas. O drama romântico Casablanca foi produzido em 1942, dirigido pelo húngaro-americano Michael Curtis. O longa logo se tornou um sucesso, ganhando os Oscars de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. Tanto que ele foi até selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos. A produção, que entrou para a história do cinema mundial, é baseada na peça teatral Every Comes to Rick's, que em tradução livre seria Todo Mundo Vem ao Café do Rick. Apesar do sucesso do filme, que lucrou quase 4 vezes o valor da produção, a peça teatral nunca chegou a ser encenada. O filme se passa na Segunda Guerra Mundial, onde o exilado americano Rick Blaney encontra refúgio na cidade marroquina de Casablanca. Lá, Rick gerencia o café do Rick. Em um dia qualquer, o destino decide fazer Rick encontrar uma antiga paixão, então ele tem que decidir se irá ajudá-lo ou não. A trama é uma daquelas histórias que todo mundo conhece antes mesmo de assistir, e impressiona pela qualidade de sua adaptação. Por isso, recebe a nossa medalha de bronze. Mas não se preocupe, se você não tem paciência para filmes antigos em preto e branco, fique atento ao nosso segundo lugar. Só os top. Ele foi produzido em 2016 e é vencedor dos Oscars de melhor filme, melhor ator coadjuvante e roteiro adaptado. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. O filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, é um drama dirigido pelo estadunidense Barry Jenkins. O longo conta a história de Shire, um menino negro e pobre, que cresce em meio à violência de seu bairro e também à margem do preconceito. Sua mãe é viciada em crack e ele sofre bullying na escola. Quando vira adulto, Shiron tem que trilhar uma caminhada de autoconhecimento, enquanto tenta escapar do caminho fácil da criminalidade e também do mundo das drogas. O filme é uma adaptação da peça teatral In Moonlight, Black Boys Look Blue, que tem a tradução livre No Luar, Meninos Negros Ficam Azuis. Ela foi escrita por Tareu Alvin Makran, e é uma produção semi-autobiográfica, foi uma maneira de Tareu lidar com a morte da sua mãe por causa da AIDS. A peça ficou arquivada por quase uma década antes de ser produzida e também nunca foi encenada. Adaptação do drama de Tareu, vamos para o nosso primeiríssimo lugar. É uma comédia brasileira e que faz muito sucesso na sessão da tarde. Só os top. E a nossa medalha de ouro vai pro clássico O Alto da Compadecida, uma comédia dramática estrelada por Matheus Nachtergaele e Selton Mello. O filme acompanha a vida de Chicó e João Grilo, dois homens pobres e atrapalhados, que vivem em Taperoá, na Paraíba. Ele é uma adaptação da obra, que tem o mesmo nome de Ariano Suassuna. Ah, além disso, o longa também se baseia nas peças O Santo e a Porca e Torturas de um Coração, que também é de Suassuna. Toda a produção foi acompanhada pelo ator, que inclusive influenciou até nas escolhas dos autores. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. O filme acabou se tornando um dos maiores sucessos brasileiros e teve repercussão positiva até entre os críticos de cinema internacional. Esse foi o nosso Só os Tops Filmes Adaptados do Teatro. Espero que tenham gostado. Aqui é o Gabriel e nos encontramos na próxima oportunidade. Nossa, eu não tinha ideia que todos esses filmes eram adaptações do teatro. Isso é uma das coisas mais interessantes da adaptação, Heitor. Essa possibilidade de se reinventar algo que já é famoso em outra mídia e ainda assim dar certo. Mas às vezes não dá, né, Vanessa? É muito difícil conseguir agradar um fã de um livro, de uma história em quadrinhos, de um jogo, enfim. Ainda mais sabendo que ele vai ao cinema já cheio de expectativas e exigências. Quanto mais conhecida a obra-prima, maior o desafio para os produtores, roteiristas e diretores de adaptações. Isso mesmo. E os erros podem ser vários, né? Roteiro mal escrito, atores caricatos, sonoplastia inadequada... Diretores ruins, figurino desleixado e hoje em dia o grande vilão, os efeitos especiais, mais conhecidos como CGI. Esse papo me lembra Percy Jackson. Nossa, realmente. É difícil engolir aquele Cronos de Lego. Não conheço um fã que gostou da adaptação dos livros de Rick Riordan. Bora conhecer algumas adaptações que fracassaram nesses quesitos técnicos? Está a fim de comentar sobre um Homem-Aranha japonês dos anos 70? Esse aí é um clássico das telas que não deveria nem ser desenterrado. Ah, mas esse é o nosso trabalho aqui no programa, Heitor. Nossos maratoneiros precisam conhecer a história de Takuya Yamashiro. Repete aí, por favor. Você entendeu, vai. Enfim, o Peter Parker, motoqueiro do Japão, um ícone. A gente pode comentar sobre o Capitão América de 1990 também. Não, por favor, não, Vanessa, não precisa. É, mas existem adaptações que foram sim bem feitas, mas não foram tão valorizadas quanto mereciam nas grandes premiações. Exatamente. Então, prepare-se para conhecer as adaptações injustiçadas, porque vem aí o Oscar Não Vai Para, com o Pedro Prado. And the Oscar goes to... La La... Não, não, não, não, não vai não. Fala, maratoneiros. Começa agora mais uma edição do famigerado quadro dedicado a expor nossos filmes injustiçadíssimos na maior premiação das telonas, o Oscar. Prepara, porque as indicações de hoje estão pra botar fogo nesse tapete vermelho. Deve ser chato ficar ouvindo isso o tempo todo, mas você sabe que o Oscar tá aí pra mandar e desmandar no que é cult no mundo das telonas. A gente também não é bobo e sabe que, vez ou outra, rola um banquinho de reservas ali. Produções que merecem o nosso biscoito, mas que a elite da academia nem ousa olhar. Larga de passar pano pra bilheteria barata e se liga nesses sucessos que eu separei pra você. Como deve ter percebido, o episódio de hoje do Escuta Esse Filme tá pra lá de desbocado quando o assunto é adaptação. E por aqui não poderia ser diferente. Tem muito roteiro bacana do tipo levando a estatueta pra casa. Até porque a premiação tem uma categoria voltada exclusivamente a esses roteiristas, que adoram tirar do papel as melhores histórias. Mas chega de enrolação. Pega uma caneta, um papel e vamos começar nossa listinha num dos anos mais aclamados pelos críticos do Oscar. A edição de 2012 da premiação revelou sucessos como A Invenção de Hugo Cabret, Meia Noite em Paris e até Histórias Cruzadas. Quem não conhece essas pérolas da sétima arte tá perdido no que são filmes ícones. Mas, no mesmo ano, os produtores de O Homem que Mudou o Jogo voltaram pra casa não só tristes pela derrota, mas indignados e com total razão. O roteiro do filme demorou nada mais nada menos que 5 anos para ficar pronto. As filmagens, 3 anos. Cara, foi quase uma década desde a ideia inicial da produção. Uma década. O enredo é baseado nos desafios que o time de beisebol Oakland Athletics enfrentou nas temporadas de 2001 e 2002 da Liga Americana. Tudo isso foi adaptado de um diário que o treinador da equipe escreveu e publicou na época. O Athletics termina um ano com muitas derrotas nas costas, os melhores jogadores saindo da equipe e a mídia caindo em cima de quem fica. A tentativa que resta é animar a estima do time e virar o jogo. Dito e feito, os treinadores mudam a tática e a equipe sai vencendo 20 partidas seguidas. Não sei vocês, mas eu super me amarro nesses filmes de temporadas. E se liga, teve Brad Pitt na produção e no elenco. E eu ainda me pergunto, o que foi que esse filme fez pra não levar o bendito do seu Oscar? Brad Pitt, não foi dessa vez que o Oscar veio. Agora, se liga no mais recente. Ele tem um diretor pra lá de criativo e que merece muito nosso biscoito. Um Desastre de Artista é o filme para sair chorando de rir de qualquer sala de cinema. O cara simplesmente é um diretor de produções que decide dirigir um filme sobre sua própria vida artística, sendo ele mesmo o protagonista. E como se já não parecesse loucura o suficiente, o propósito do longa é apenas mostrar abertamente os maiores podres que ele cometeu nos bastidores hollywoodianos. James Franco cria uma paródia do filme The Room, interpretando o próprio diretor da produção, Tommy Wiseau. Estreado em 2003, pago praticamente do seu próprio bolso e que deu tudo errado, a maior contradição é que Um Desastre de Artista recebeu a indicação ao Oscar exatamente pela sátira do diretor com seu personagem. A comédia nada mais foi do que uma experiência um tanto quanto engraçada para todos envolvidos. Não queria dizer nada, mas você nunca vai assistir a adaptação melhor do que essa. Mesmo assim, a estatueta de 2018 não ficou com você, Um Desastre de Artista. E pra fechar nossa santíssima trindade das adaptações fracassadas no Oscar, pode entrar a rede social. Dessa vez, Mark Zuckerberg foi longe demais. O filme é uma adaptação do livro Bilionários por Acidente, drama que mostra bem abertamente a vida de Mark no caminho de conquistar o sucesso de uma das maiores redes sociais do mundo, o Facebook. O mais bacana dessa quase biografia é que ela ficou parecendo um documentário passo a passo de como criar um aplicativo de 50 bilhões de dólares e tudo que você precisa abrir mão para isso. Bom, tio Mark é chefe nas tecnologias, mas quando o quesito é o Oscar, esse também ficou a desejar. E aí, maratoneiro, o que achou das indicações? Bem que eu falei que quando o assunto é adaptação, esse povo dá um show. É com vocês! Olha, deve ser realmente frustrante se dedicar tanto a alguma coisa e não receber o devido valor, né? Nem me fala, Heitor. Imagina dedicar 8 anos a um projeto e ele não conseguir ser premiado, como o homem que mudou o jogo. Tá, mas agora vamos falar de coisa boa, vai? Tô sentindo falta de falar sobre pessoas importantes no mundo das adaptações. E que tal alguém que já ganhou um Globo de Ouro, um BAFTA ou um Oscar? Melhor que isso, só uma indicação pro nosso quadro. Esse é Zica, Vanessa. Vou te falar que Zica é uma boa palavra pra escrever esse cara, viu? Conhece o Clube da Luta? Ele que dirigiu esse longa. Já quero conhecer. Toca aí o quadro pra gente entender melhor por que, que o David Fincher merece o nosso prêmio de Zica das adaptações. Vai que é tua, Luiz! Vixe, esse é Zica, hein? Juntos em Shallow Now. Bem-vindos de volta, maratoneiros! Eu sei que vocês estavam esperando pela hora de falar dos zicas do cinema, aqueles que mandam bem no que fazem. Neste episódio, o zica da vez é o diretor e produtor americano David Fincher. O cara é simplesmente incrível e traz adaptações de peso no currículo. Ele foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e qualquer outra premiação do cinema que você possa imaginar. Acredito que muitos de vocês não devem saber, mas ele também produziu videoclipes de artistas para lá de conhecidos, como Aerosmith, Billy Idol, Justin Timberlake e Rolling Stones. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Mas, antes de saber mais da sua carreira, vamos conhecê-lo melhor. David Andrew Leon Fisher nasceu em 1962, em Denver, no estado americano do Colorado. Ele começou a fazer filmes aos 8 anos, enquanto brincava com a câmera dos pais. Dá pra acreditar? Aos 18, ele começou a trabalhar no estúdio de efeitos especiais Light and Magic, do cineasta George Lucas. Lá, ele teve a oportunidade de participar da gravação dos filmes O Retorno do Jedi, dirigido por Richard Marquand e lançado em 1983 no Brasil, e em Indiana Jones e o Templo da Perdição, que contou com a direção do talentosíssimo Steven Spielberg, lançado oficialmente em 1984. Após algum tempo, Fincher decidiu largar o trabalho por trás da tela verde para estudar publicidade. Foi nessa época que ele dirigiu e produziu videoclipes para algumas das maiores estrelas da música. Entre elas, a própria rainha do pop, Madonna. Em 1989, Fincher dirigiu um dos maiores clipes da carreira da cantora, para a música Express Yourself. A resposta do videoclipe não poderia ter sido melhor, com a produção emplacando o ranking dos 100 melhores vídeos de diversas revistas e críticos de música americanos. Em 1990, Fincher e Madonna lançaram um clipe de Vogue, quando a cantora estreou o seu polêmico e icônico sutiã de cone. O clipe repercutiu mundialmente e recebeu 9 indicações ao MTV Video Music Awards, uma das maiores premiações de música nos Estados Unidos. O diretor também participou da produção do clipe de Michael Jackson para a música Who Is It?, um dos vídeos mais falados do rei do pop da década de 90. Fincher estreou sua carreira como diretor de longas com o filme Alien 3, lançado em 1992. Ao contrário do sucesso de sua empreitada na criação de clipes musicais, a sua produção para a telona não foi bem recebida, nem pelos críticos, nem pelos fãs da saga. Mas isso não o impediu de dirigir outras adaptações de sucesso, como Longa Seven, Os Sete Crimes Capitais, estrelado por Brad Pitt e Morgan Freeman. Vai falar que ele não só anda com os zicas do cinema. No fim da década de 90, Fincher e Pitt uniram forças mais uma vez para lançar o clássico Clube da Luta, que marcou o auge da carreira do ator americano. Em 2007, o diretor adaptou para o cinema o best-seller Zodíaco, de Robert Graysmith. A produção foi estrelada por Jake Gyllenhaal e Robert Downey Jr. e foi muito bem recebida pelas críticas. Foi a partir de 2009 que as adaptações de Fincher alcançaram um novo patamar. Naquele ano, ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar pela direção de O Curioso Caso de Benjamin Button, protagonizado mais uma vez pelo colega Brad Pitt. 2 anos depois, ele voltou a ficar sobre os holofotes da academia com a produção de A Rede Social, que o Pedro já contou pra gente. O longa rendeu 2 prêmios pro diretor. Atualmente, Fincher é diretor e produtor executivo dos seriados House of Cards e da adaptação televisiva de Mindhunter, os quais têm atraído muitos olhares para o seu trabalho. Uma carreira consolidada e influência no mundo do cinema te assustam, arroba? É claro que isso é pra poucos, ou melhor, é só pros zicas. Continue ligado e confira no próximo programa quais serão os destaques das telonas. Até mais, maratoneiros! Bom demais esse David, hein? Sim, a lista de adaptações para assistir depois desse programa tá só crescendo. Nem me fala, Vanessa. Esses filmes podem não ser novos em relação aos lançamentos, mas como são pouco falados, eles viram novidade pra gente e pros nossos maratoneiros, né? Exatamente, mas não vou negar que eu sinto falta de relembrar algumas adaptações famosas da nossa infância, Heitor. Nossa, eu também. Não tem aquela regra de que não é pra assistir filmes que a gente viu quando era criança? Porque eles perdem o encanto, né? Pode até ser, né? A gente passa a reparar em algumas coisas mais técnicas e isso pode mudar nossa impressão no filme. Mas vamos deixar isso pra lá. Quando tem nostalgia envolvida, a gente releva. Tá bom, vai. Em qual adaptação nostálgica você pensa logo de cara? Ah, eu sempre penso nos filmes do Harry Potter, fizeram parte da minha infância. Eu lembro que eu assistia quase todo dia a Câmara Secreta. Nossa, eu também penso, principalmente no primeiro, porque ele saiu quando eu tinha mais ou menos a idade dos personagens, então eu me identificava com eles. Mas enfim, eu tava pensando aqui em mais filmes infantis que nos trazem aquela saudade. E logo me vem na cabeça aquele filme das crianças que mistura imaginação e mundo real, você lembra? Não dá spoiler ainda que o Pedro de Paulo fica chateado. Como assim, Vanessa? É que o Pedro planejou um deu saudade sobre esse longa aí que você tá falando. Então, antes que você estrague o suspense que ele programou pros nossos maratoneiros, Pedro, manda o deu saudade pra gente. Lembra dele? Deu saudade, né? É com gostinho de lágrimas, saudade e infância que começamos Deu Saudade de hoje. Quero que você pense em um filme que passava muito na TV e sempre te fazia chorar. Pensou? Agora eu vou te dar uma dica. E quero que você descubra o nome do filme que vamos discutir hoje. Então, escuta esse trailer. Em algum lugar, além da estrada. Do outro lado do riacho. O que você vai fazer? Uma coisa incrível. Você não vai acreditar nisso. Nossa. Está esperando para ser descoberta. É impossível. E aí, deu para adivinhar? Se você chutou Marley e eu, sinto em te dizer que você errou. O filme que vai encher nossos coraçãozinhos de saudade hoje é o Ponte para Terabithia. Preparem os lencinhos, pois lágrimas irão rolar. Ponte para Terabithia é um filme norte-americano baseado num livro de Catherine Pearson. Ele nos apresenta a Jazz e a Leslie, 2 amigos que criam um mundo imaginário para escapar dos problemas da vida real. Juntos, os dois superam questões como bullying e o abuso da autoridade parental. Mas infelizmente, nem tudo são flores. No mundo das adaptações, também existem falhas. Apesar de o filme ter um enredo extremamente fiel ao livro, o longa deixa algumas pontas soltas, que dá pra perceber se você assiste mais de uma vez. Uma dessas falhas foi o motivo de Jazz ser tratado com tanta negligência dentro de casa. No livro, temos o porquê e como Jess se sente em relação a isso. Outro ponto que diferencia o filme do livro é a personalidade dos personagens. No longa, eles são retratados com personalidades mais fortes e evidentes do que nas páginas. No filme, vemos um Jess antissocial e apático, quase como se não quisesse ser notado. Enquanto Jess no livro, apesar de ser um pouco fechado, não chega ao nível do antissocial. A Leslie do filme, retratada como uma menina um pouco doida e avoada, fica no chinelo para a Leslie do livro, cheia de... Alguém tinha que administrar a herança que as crianças iriam receber. Bom, eu acho que você já entendeu a motivação do Conde Olaf. É óbvio que o filme desagradou os fãs do livro. Afinal, os diretores reuniram a história de 3 livros em um longa só, e ainda inverteram a ordem dos acontecimentos. Por exemplo, aquele final trágico em que o Conde Olaf tenta casar com a Violet acontece no final do primeiro livro, e as coisas só não vão pro brejo porque a juíza Strauss ajuda a desvendar o plano do Conde. Enquanto isso, no filme, a juíza não tá nem ligando pros meninos. São diferenças consideráveis, mas não podem ser usadas como desculpa para não ter gostado da adaptação. Inclusive, ela estreou com 72% de aprovação no Rotten Tomatoes, site de críticas especializadas no cinema. Não é pra qualquer um não, viu? Ai, ai, ai, é tanta saudade que acho que vou explodir. Mas Desventuras em Série tem um gostinho tão forte de Sessão da Tarde que me fez lembrar de outro filme bem legal e com o mesmo cheirinho de nostalgia. Vou colocar um trechinho e você vai ter um total de 18 segundos pra adivinhar qual é, ok? Valendo! Você é Amélia, Mignonette, Termópolis, Reinaldi, Princesa de Genóvia. Eu? Uma princesa? Cala a boca! O que foi que disse? Cala a boca! Cadê minhas princesinhas que acertaram o Diário da Princesa? Toma essa coroa, que ela é toda de vocês. O Diário da Princesa é uma adaptação baseada no chick lit de Meg Cabot, escritora conhecida por livros desse gênero. O filme foi lançado em 2001 e alimentou as esperanças de todas as garotas de um dia acordar princesinha e rica. Eu era uma delas, devo admitir. Em O Diário da Princesa, somos apresentados a Mia Termópolis, que ao longo da trama descobre ser herdeira do reino de Genóvia. Tudo bem até aí, afinal, esse é o sonho de muitos, não é? Mas quando Mia descobre que a vida de princesa não é fácil e que existem diversas regras de comportamento, as coisas começam a desandar e a gente começa a se divertir. É importante falar desse filme, pois existem coisas interessantes que muita gente não sabe. A primeira é que ele foi produzido pela cantora Whitney Houston. É muita pressão, né, bebê? A segunda é que ele foi a estreia de Anne Hathaway nas telonas, sendo o primeiro filme da atriz. Caramba, isso não é um filme, é uma constelação. O filme não foi só first na Sessão da Tarde, não, viu? Comercialmente, o longa foi um sucesso e arrecadou mais de 175 milhões de dólares no mundo todo. Se a gente passar esse dinheiro para reais, o choque vai ser maior. Ai, deu saudade, né? Que gostinho de infância e adolescência, hein? É bom demais com relações de nostalgia. Demais! A época da Sessão da Tarde na TV ou a locadora de filmes. Você lembra dessa antiguidade? Será que ainda existe alguma locadora por aí? Olha, eu acho que as únicas locadoras que existem hoje de verdade são as virtuais, né? Netflix, Globoplay, Now, entre outros. Hoje em dia não precisamos mais assoprar a fita de VHS. Basta ter uma conexão boa com a internet. Olha, Vanessa, dependendo da internet, eu acho bem mais fácil soprar a fita que ter uma boa conexão, viu? Mas falando sério, com tantas opções na internet, tudo parece tão igual. Isso é real. São inúmeros os filmes e séries que, na verdade, são adaptações de outros filmes e séries. A gente pode pensar em alguns longas que são derivados de séries, por exemplo, que surgem quando seriados ganham muita fama e querem alcançar públicos ainda maiores. Exatamente, Vanessa. Alguns acabam se tornando até maiores que as próprias séries originais. Dá pra citar o Missão Impossível, né? Eu acho que é um dos maiores exemplos. A franquia de filmes, que é estrelada pelo Tom Cruise, teve início em 96, mas a história é inspirada em um seriado americano dos anos 60 com o mesmo nome. Eu nem desconfiava dessa. Olha, também tem alguns filmes que inspiraram séries, né? Sim, tem algumas adaptações mais famosas, como Bates Motel, seriado que é uma refilmagem do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, de 60. Esse aí é clássico. né? O mais legal é que a adaptação acabou sendo um sucesso no Rotten Tomatoes, que é uma das principais referências em relação à crítica de cinema e outras mídias. O filme Hitchcock conta com 97% de aprovação, enquanto isso, a série tem 93%. Olha que bom que o nível se manteve, então, né? Com certeza, aquela série adolescente Teen Wolf, que é inspirada no filme O Garoto do Futuro, de 1985. Caramba! É bem bacana descobrir que algumas coisas que estamos cansados de assistir são, na verdade, adaptadas de outras obras pouco conhecidas. Você está ouvindo um episódio do Estúdio Esse Filme! Ah, roubou minha fala! Demais, Heitor! Espero que nossos maratoneiros estejam com a cabeça estourando depois de tantas descobertas no mundo das adaptações. Eu aposto que estão mesmo. Bora assistir toda essa nossa lista, Vanessa. Pra já! Maratoneiro, assista você também, hein? E começa rápido, porque tem filme pra caramba. Tem filme inspirado em série, série inspirada em filme, essa lista vai longe. E se resolver ainda ler os livros, os quadrinhos, as peças de teatro que serviram de inspiração, aí é perfeito. É isso mesmo, maratoneiros. Nosso episódio está chegando ao fim. Não deixe de nos acompanhar e aguarde o nosso próximo episódio. Com mais desdobramentos a respeito da sétima arte e tudo que a envolve além do convencional. Um beijo e até a próxima. Você ouviu um episódio do... Escuta esse filme! Até o próximo.